você eu fico louco. Eu te amo todo dia, cada dia mais um pouco, enfim. Então não vá, fique, não vá, fique. Então não vá, fique, não vá, fique. Então não vá, fique, não vá, fique. Fique mais um pouco aqui. Sempre aqui.